hoje a partir das 14h. Você e família são convidados especiais. Olha a hora certa em Fronteiras em Imóveis, agora 12h42. Boa tarde. Bandidos invadem condomínio de luxo, fazem família refém em Teresina. O empresário Marlon, conhecido como garimpeiro. É isso aí, o empresário Marlon, conhecido como garimpeiro, teve a sua residência invadida por 3 criminosos na noite de quarta-feira, dia 9, no condomínio Fazenda Real, que fica localizada na rodovia BR-343, saída de Teresina. E segundo informações divulgadas no Bom Dia Meio Norte, os assaltantes fizeram um buraco no muro do condomínio e depois se direcionaram até a casa do empresário. Eles fugiram, levando assim uma considerável quantia em dinheiro e também de joias, dinheiros do empresário. E segundo informações, o do garimpeiro, em entrevista ao Bom Dia Meio Norte, eles estavam em casa, no seu quarto, junto com a esposa e o enteado, quando então eles foram surpreendidos pelos 3 assaltantes. Eles estavam encapuzados, utilizando luvas e de posse de armas de fogo. Então, o garimpeiro disse que não houve agressão por parte dos criminosos e acredita que o crime foi, então, uma parada, né, uma parada dada aí que alguém próximo está envolvido e que os assaltantes passaram pelo menos 30 minutos dentro da residência. E graças a Deus, se é que a gente pode dizer assim, graças a Deus mesmo, né? Claro, né? O assalto ocorreu sem agressão. Então tem que agradecer, dizer graças a Deus mesmo, meu amigo. Você saiu com vida, você e sua família, né? E saiu conforme eles arquitetaram tudo, pediram para cooperar, para que se eu reagisse e que iam sair, se não reagisse, ia sair tudo bem. E como saiu, né? Graças a Deus. Assim foi feito. Em nenhum momento eles falaram meu nome, mas tudo configura pela forma por pedir as coisas da casa e que foi uma parada dada e tudo leva a crer que foi gente próxima, né? E eles então ficaram dentro da casa no mínimo uns 30 minutos, relatou o empresário. E logo após o jornal Fronteiras em Notícia, tem aí o programa de esporte Panorama Esportivo Internacional Bira e Manuel de Severo. E o apoio da Secretaria de Esporte de Fronteiras, Desporto e Lazer, Sendel, secretário Tato Leão. Também Prefeitura Municipal de Fronteiras, construindo Novo Tempo, prefeito Eudes Ribeiro. O Congresso libera 15 bilhões para compensar então os estados e municípios pela queda do ICMS. Né? O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira, dia 9 de novembro, portanto ontem, o projeto de lei que autoriza a União a destinar 15 bilhões a estados e municípios, Distrito Federal, para compensar as perdas de arrecadação que foram ocorridas ao longo deste ano. E conforme estabelecido no projeto de lei que autoriza o repasse aos estados e municípios, o montante aí de mais de 8 bilhões de reais está designado para cobrir as perdas do ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias, prestação de serviço devido à arrecadação do imposto sobre combustíveis no ano anterior e durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Max aponta que a gestão Rafael Fonteles, aprovada por 84,55%, Lula tem 78,76%. Os números que se referem às respostas válidas, ou seja, foram excluídos os percentuais de entrevistados que não quiseram opinar ou não souberam responder. 45,66% dos entrevistados classificaram como boa a gestão de Rafael Fonteles. Rafael Fonteles, 26,44%, consideram regular, positivo, 10,27%, ótima, 5,18%, regular, negativo, e apenas 2,79%. E 2,69% ruim e péssima, respectivamente. 6,98% não quiseram opinar ou não souberam responder. E de acordo com o Datamax, 35,49% dos entrevistados afirmaram que a segurança pública foi a área que mais teve avanços até agora. 16,35%. Citaram a educação pública, 15,45%, destacaram obras de infraestrutura, 8,18% a saúde pública e 3,29% economia, também geração de empregos. Outros 18,74% não quiseram ou não souberam responder. A pesquisa foi realizada de 29 de outubro a 5 de novembro. Foi encomendada pelo Sistema Meio Norte de Comunicação. Então está aí o Datamax, que aponta a gestão Rafael Fonteles, aprovada por 84,55%, e Lula, o presidente Lula, 78,76%. Aqui, Feiras FM, está aqui o Internacional Bira, e logo mais chegando aí também o Emanuel de Severo, e começando aí então o panorama esportivo, logo após o jornal. Brasileiros em casa estão na fronteira com o Egito, aguardando então a passagem os brasileiros, um grupo de brasileiros que estão aí na faixa de Gaza e aguarda desde o início da manhã, desta sexta-feira, dia 10, a possibilidade de atravessar a fronteira com o Egito. Autorização para deixar o território palestino saiu após 34 dias do início, né, das hostilidades no Oriente Médio. Ao todo aí são 34 brasileiros ou palestinos em processo de naturalização e que estavam nas cidades que ficam lá próximo, né, ao Egito, aguardando aí a passagem, né, brasileiros em Gaza, estão aí na fronteira com o Egito e aguardando a passagem. Mandando boa tarde, a minha gata Alane acompanhando o jornal. Aqui o Bira já está aqui na bancada, aqui da Fronteiras FM, aguardando aqui o Emanuel Severo, né, Bira? Para dar início aí ao panorama esportivo. Silvio Mendes diz que agora é oficial a sua pré-candidatura à Prefeitura de Teresina. Agora é oficial, o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, é pré-candidato à Prefeitura de Teresina. O ex-gestor retornou ontem, dia 9, de Brasília, onde se reuniu com a direção nacional do União Brasil. Silvio Mendes, o Silvio participa nesta manhã, participou hoje, né, nesta manhã de sexta-feira, da solenidade de entrega do título de cidadania teresinense ao presidente do Progressistas, Joel Rodrigues, e que acontece na Câmara dos Vereadores de Teresina. Silvio, então, evitou responder aos questionamentos, às perguntas sobre as declarações da deputada Bárbara Soares e também do ex-deputado Luciano Nunes. Esse não é o meu estilo, resumiu, disse aí Silvio Mendes. Agora, o Silvio Mendes, ele diz que agora é oficial, né, a sua pré-candidatura, então, à Prefeitura de Teresina, afirmando a sua pré-candidatura. Concorrer aí à Prefeitura de Teresina. Jovem de 22 anos assassinado a tiros em Campo Maior. José Rodolfo da Silva Alves, de 22 anos, foi assassinado a tiros na madrugada desta sexta-feira, dia 10, portanto hoje, no bairro Matadouro, na cidade de Campo Maior, a 78 quilômetros da capital teresina. Segundo a polícia, a vítima já possui diversas passagens por feminicídio, tentativa de homicídio, roubo, tráfico de drogas. Os comandantes do 15º BPM, Coronel Coronel Alves, que informou que o jovem foi surpreendido por cerca de três suspeitos e que dispararam contra ele. Os tiros atingiram a região da cabeça, o peito da vítima. E o local foi isolado pela polícia militar até a chegada da perícia criminal. Até o momento não há nenhuma informação sobre os suspeitos e também a motivação desse crime. A Polícia Civil de Campo Maior está investigando o caso. É o tenente-coronel, que é o comandante, é Tevaldo Alves. E um trecho da Avenida Maranhão será interditado a partir de segunda-feira, dia 13, para a obra de esgotamento, né? Então, há uma faixa de trecho lá da Avenida Maranhão em nossa capital Teresina, que entre ali o centro administrativo e também a ponte da Amizade, que será interditado, né, a partir desta segunda-feira, dia 13. É para uma obra, então, de esgotamento, é pelas águas de Teresina. A empresa iniciará a implantação de um... Assim, a implantação de um interceptor de esgoto ao longo da via. Né, então, será interditado nesta segunda-feira. O TRE Piauí recebe 1.200 novas urnas para as eleições de 2024. O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, TRE, por meio da sessão de voto informatizado, recebeu mais assim 1.200 urnas eletrônicas do modelo 2022 e que serão utilizadas nas eleições municipais 2024. E essa foi a primeira remessa de um lote de 3.600 novos aparelhos que estão previstos aí para chegar ao Piauí durante o mês aí de novembro, do mês em curso. E os novos equipamentos que foram armazenados na central de urnas localizada lá no Fórum Eleitoral Teresina Capital. Vamos com a última de hoje, encerrando o nosso Fronteiras em Notícia. Henrique Avancini, um dos maiores ciclistas do país, estará em Teresina nesta sexta-feira. Portanto, hoje, né? O ciclista carioca estará nesta sexta-feira, dia 10, em Teresina, a partir das 19 horas, na sede do Sebrae, encaminhando assim, né, acompanhado, melhor dizendo, do presidente da Federação de Ciclismo do nosso Piauí, Fernando Correia Lima. E ele vai fazer uma sessão, né, uma sessão de fotos, autógrafos, e falar um pouco de sua trajetória vitoriosa no ciclismo mundial. Então tá aí, que bom, né? O grande ciclista Henrique Avancini, um dos maiores ciclistas do país, vai estar em Teresina, né, hoje, sexta-feira, no maior ciclistas do país. Bom, minha gente, mas antes de encerrar o jornal Fronteiras em Notícia, e vai começar o esporte, já por aqui o Bira, como já frisei, já chega Emanuel de Severo. Vamos lembrando que hoje, né, hoje sexta-feira, e hoje vai acontecer em nossa cidade o convite aí do prefeito, né, do nosso prefeito aí, o Eudes Agribino Ribeiro, que convida a população em geral para prestigiar a inauguração de 15 mil metros quadrados de calçamento lá no bairro Acampamento, e 19.465 metros quadrados de asfalto nas vias urbanas de nossa cidade, onde contará com a presença aí do governador Rafael Fonteles, também do deputado estadual Georgiano Neto e de secretários de Estado. Vai acontecer logo mais dentro de uma hora, a partir das 14 horas, lá no bairro Acampamento. Esse grande momento, e você e sua família são convidados especiais a partir das 14h a inaugurar essas inaugurações hoje em nossa cidade. Repetindo a presença do nosso governador aí, Rafael Fonteles, nosso deputado estadual Georgiano Neto, às 14 horas, em frente à Igreja Nossa Senhora de Fátima, bairro Acampamento. E você e família são convidados especiais a participarem. Vou ficando por aqui, bom final de semana e até domingo com o nosso encontro marcado com o programa mais romântico da Fronteiras FM, Encontro com o Rei Roberto. Na sequência vem aí o Panorama Esportivo, Emanuel de Severo e o Internacional Bira no comando, tá bom? E a gente se encontra domingo, né? E tá aí o Bira, vai, o Manel aguardando a presença do Manel. Enquanto isso, o Bira dá início aí ao jornal. Valeu, minha cidade, valeu, meu Brasil, bom final de semana, tchau, tchau. Você acompanhou mais uma edição do seu noticioso do meio-dia. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Alô, amigos do esporte! Começa agora na Fronteiras FM, Panorama Esportivo. Tudo sobre o futebol local, nacional e internacional e outras modalidades esportivas com os comentários de quem entende. Panorama Esportivo. Apoio: Prefeitura Municipal de Fronteiras, Administração Construindo um Novo Tempo e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Sendel. Apresentação: Internacional Bira e Manuel de Severo. Apresentação: Internacional Bira e Manuel de Severo. Ser o jogo. 50 anos de glória, és imortal tricolor. Os feitos da tua história contam teu grande valor. Até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos. Beleza, forte abraço galera, estamos chegando com o nosso programa, o nosso panorama esportivo comigo, o Internacional Bira, Emanuel de Severo, as principais notícias de hoje aqui do nosso panorama esportivo, quarta rodada da Champions League, jogos que tivemos aí nesta quarta-feira, a 33ª rodada da Série A do Brasileirão. Vamos trazer também destaque a 34ª também, jogos para esse final de semana que vem. E claro, tivemos o CAPS na quarta-feira, hoje teremos o tradicional jogo de veteranos. Enfim, é o nosso programa, é o nosso panorama esportivo chegando e falando também da grande decisão, da grande final que teremos domingo entre Caridade e Salitre pela Copa Chico Pinheiro de Veteranos. Emanuel, boa tarde. Boa tarde, Beira. Boa tarde, amigos ouvintes da Fronteiras FM. Tá muito fino. Nosso amigo Tony Oliveira. Você, através da Rádios Net, tem muita coisa, viu, Beira? Tem muita coisa pra gente falar. O jogão do CAPS. Que jogo aconteceu na quarta-feira. Hoje tem o tradicional jogo de veteranos e a gente tem a expectativa aí de um bom jogo. Muita coisa aí pra gente. Rodrigo e Vinícius Júnior marcando, né, na Champions League. Isso, marcando e dando vitória à equipe do Real Madrid. Já eu trago a quarta rodada da Champions League. Tudo novo aqui, tudo moderno, para a gente equalizar, né, para a voz sair ok. Aí para a galera que está nos ouvindo, o nosso panorama esportivo é isso. Estamos chegando com os nossos patrocinadores, o Diógenes, que é funcionário da Prefeitura Municipal aqui de Fronteiras, é patrocinador do nosso programa, ele que apoia o futebol, o Gás Alaiane também nos patrocina e é direto lá do bairro Panorama, o Gás Alaiane. Patrocinadora também do nosso programa, vereadora Liege, trabalhando para o povo. A GC Gesso também nos patrocina, trabalhamos com todos os tipos de forros e maçamentos de paredes, placas 3D, forros decorados. Estou falando da GC Gesso, que fica lá no bairro Nova Fronteira. Telefones para contato é o 999-37-7028 e 9441-5777. Falei da GC Gesso, organização Carlito. Falo também da Bioforma Academia. A Bioforma Academia, Arlan, formado em licenciatura e bacharel em educação física. Pós-graduação em personal trainer, metodologia do treinamento personalizado, pós-graduação em educação física escolar, vários cursos na área de treinamento funcional de alta performance. Na Bioforma você encontra também uma avaliação física de alta qualidade, onde você pode ficar sabendo como está a sua massa muscular, percentual de gordura corporal, quantidade de água no corpo, peso da massa óssea, idade metabólica, ingestão de calorias diárias. É só procurar Arlan lá na Bioforma Academia Saúde e Performance ou pelo contato 89-9903-7998. Eu falei Bioforma Academia. E atenção, você que procura fotos 3x4 de qualidade, ótimo preço e entrega imediata. Fica na Avenida Manuel Valério, ao lado do consultório de Dr. Rodrigo. Telefone para contato é o 89-99906-7169. Organização Angélica. É isso, vamos chegando com o nosso panorama esportivo, Emanuel, falando aí da quarta rodada da Champions League, jogos que tivemos na quarta-feira. A Real Sociedad venceu o Benfica de Portugal. O Benfica aí está fora, né? Grande contratação que o Benfica fez em contratar o Di Maria, argentino, e não deu certo aí, pelo menos nessa Champions League. Fora fica aí a equipe do Benfica, perdendo fora de casa para a Real Sociedad da Espanha. O Napoli empatou com o União Berlim em 1-1, foi o placar. O RB Salzburg perdeu para a Inter de Milão pelo placar de 1-0. O Copenhague bateu o Manchester United da Inglaterra pelo placar de 4-3. Que jogo maluco esse de 7 gols. O Bayern de Munique venceu o Galatasaray 2-1. O Arsenal venceu o Sevilla 2-0. O PSV venceu o Linz por 1-0. E o Real Madrid venceu o Braga de Portugal pelo placar de 3-0. Foram esses os jogos aí, com gols aí de Rodrigo, Vini Júnior. Foram esses os resultados da quarta rodada da Champions League. Por aqui nos visitando o nosso Léo Pereira, né, aqui nos estúdios, motorista São Paulino, né? É? Não? Flamenguista. Flamenguista. É, rapaz. Flamenguista. Cara, Palmeiras tomou feio, hein? Uma boa nessa rodada aqui é os brasileiros aí, o Vini e o Rodrigo voltando a marcar, né, pelo Real Madrid. E o Benfica, Bira, tem já alguns anos que vem tentando, mas não consegue se dar bem na Champions League, viu? Infelizmente, teve aí uma passagem do treinador Jorge Jesus, não conseguiu nada. O Everton Cebolinha esteve lá também, não foi para lugar. Agora contratou o Di Maria e já está eliminado, né, da competição. É triste, né? Eu torço sempre pelos times de Portugal, mas o Benfica não está conseguindo nada. É, o Benfica está difícil aí a coisa. Vem bem o Porto, né? Vencendo fora, vencendo em casa. Enfim, se aproximando aí muitos clubes para classificação, a próxima fase aí da Champions League. Beleza, seguindo aí com o nosso panorama esportivo, 13 horas e mais 15 minutos. Vamos com a 33ª, Emanuel, é isso? Rodada do Brasileirão da Série A. Eu vou começar com o jogo aqui do Internacional, que empatou com o Fluminense. O Inter realmente com o Fluminense, segundo lá a imprensa gaúcha, o Fluminense ressacado, eles brincaram demais com críticas ao Inter, que o Fluminense estava ressacado, estavam embriagados, e o Inter não conseguiu bater no bebo Fluminense, que vem, claro, do título, e apenas, acho que, 2 ou 3 jogadores titulares estiveram em campo, mas o Inter empatou em 0-0 com o Fluminense. O Fluminense é 8º colocado com 46, e o Inter 12º colocado com 43, Emanuel. E o Ener Valença, rapaz, não quer fazer gol contra o Fluminense, é? Perdeu mais gol nesse jogo. E o Internacional estava aí com todo mundo querendo, né, essa vitória para justamente chegar aos 45 pontos, para ficar mais distante ainda dessa zona de perigo. Porque ainda não está salvo. E pelo andar da carruagem vai ter que atingir mesmo os 45 pontos para poder se livrar, viu? Porque Santos está encostando ali, né, todo, os times ali de baixo estão encostando já. Santos já foi para 41. Né, então, tem que ter cuidado aí, com 42, 43 pontos ainda não está salvo. Beleza, tá aí, portanto, Internacional 0, Fluminense também 0. Lembrando que estamos no YouTube, através do canal do Tony Oliveira Locutor. Galera que também acompanha o nosso programa aí no YouTube, um forte abraço. E seguindo com a 33ª rodada da Série A, o América Mineiro, primeiro já rebaixado aí, perdeu em casa para o Coritiba. Coritiba 3-0. Coritiba é vice-lanterna na 19ª colocação, 26 pontos. E o América, como frisei, é o lanterna da competição com 21 pontos, Emanuel. Não quis, né, cara, passar a lanterna para o Coritiba. É, não quis. Que coisa. É por isso que o nosso amigo do Gol falou no outro programa que o Vasco já tem 43 pontos. Já contando, né? 40 pontos, né? Já contando contra o América domingo. Porque o América, cara, perdeu em casa para o Coritiba. Né? Então não está querendo realmente conquistar nada. Poderia ter dado mais trabalho para o Coritiba, mas foi muito fácil esse jogo entre Coritiba e América. É, e o América que jogava aí em casa, né? Que decepção aí da torcida americana, que não compareceu muito ao estádio, mas os que compareceram viram uma verdadeira derrota e o acesso de volta no que vem à Série B, ou rebaixamento. Outro jogo importante que tivemos aqui foi o Atlético Paranaense empatando em casa com o Fortaleza. Começa a dar alguns tropeços aí em algumas rodadas a equipe do Atlético Paranaense. Ele é o 7º colocado, com 50 pontos ganhos. A equipe do Fortaleza, com empate fora de casa, 11º colocado, com 43. Olha, Bira, é difícil de manter o mesmo padrão no Campeonato Brasileiro. Começa lá no início do ano e vem até o final. Então tem momentos que você está melhor, depois oscila, cai de produção, isso é normal. Ele vinha surpreendendo algumas rodadas aí com vários bons jogos, vencendo, empatando. Exatamente. Vinha num campeonato ótimo, mas só não que tem tá jeito bem colocado, né? Ainda está bem colocado. Mas isso vai dificultando mais ainda a classificação da Libertadores. Porque isso é o mais importante. É. Mas empatou também contra um time muito bom, que é o Fortaleza. Fortaleza não é fácil de ser batido, mesmo jogando fora de casa. É outra equipe que tem feito grandes jogos. A gente até comentava outro dia ali, a galera torcedora ali, alguns flamenguistas, vascaíno, fluminense, que o Vojvoda é um bom treinador, mas quando chegou na final da Sul-Americana, ele pecou muito e cometeu muitos erros, que foi mexer no time inteiro, cara. Ele sacou 5 jogadores dos titulares. Jogadores como o Lucero, que é um cobrador de pênalti, né? Isso, oficial ali oficial do time. Ele sacou e quem perdeu os pênaltis foi justamente aqueles que entraram, né? Que substituíram os caras que são batedor oficial. Então ele cometeu muito erro, não tinha necessidade de mexer tanto, o time não estava mal no jogo. Então ele cometeu um erro, mas acontece, o treinador também, por melhor que ele seja, às vezes eles acontece de cometer erros. E o Vojvoda, que para mim é um bom treinador, porque ele manteve esse Fortaleza desde o acesso lá da Série C até chegar na Série A, só foi crescimento e já disputando Sul-Americanas e Libertadores, aí, entendeu? Então foi um crescimento muito grande e é um time hoje muito difícil de ser batido, mesmo jogando fora de casa. Beleza, estamos com a 33ª rodada do Brasileirão da Série A, jogo a jogo, comentado, analisado. Agora vem um jogo importante aqui, o São Paulo venceu a equipe do Bragantino pelo placar de 1-0, abraço para o meu amigo Nardoni, torcedor do São Paulo. Vitória do São Paulo coloca ele na 9ª colocação com 45, a equipe do Bragantino com a derrota se mantém no G4, 4º colocado com 58, boa vitória da equipe paulista aí do São Paulo, Emanuel, sobre o Bragantino 1-0. São Paulo da nossa ouvinte Catarina, lá no bairro Ribeirão, e ela é São Paulina, e os filhos, o Luiz Gustavo e o Lindeberg, e o esposo Roberto, são flamenguistas, cara. Então só um São Paulino no meio de três flamenguistas deve sofrer bastante, viu? É, não é fácil. Não é fácil. E o São Paulo conseguiu uma vitória aí que muitos não acreditavam. Eu mesmo era um desses torcedores que não achava que o São Paulo viesse a conseguir uma vitória diante do Bragantino. Pelo momento que o Bragantino vive, né, querendo chegar ao título, tem grandes chances, mas São Paulo é um time grande, cara, e aquele grupo ali não quer sair fazendo feio. E é isso, Emanuel. Mesmo já tendo conseguido a Libertadores, eles querem vencer para permanecer ali entre os melhores do Campeonato Brasileiro. É o que muitos estão apontando também, como é esperado o Fluminense por ter conquistado o título de Libertadores, como será o comportamento nas rodas, né? Não sei, mas conseguiu pelo menos fora de casa um empate de 0-0 com o Inter. Então tá aí São Paulo 1-0 na equipe do Bragantino. E o jogão aqui que tivemos também, o Flamengo aplicou na quarta-feira um 3-0 para cima do Palmeiras. É, que coisa, hein? O Tite realmente fez uma grande com o Flamengo sobre o Abel Ferreira aí do Palmeiras. O Flamengo, que vitória, deixou o Palmeiras aí, claro que depois de todo o complemento da rodada, o Palmeiras agora é o terceiro colocado com 59, o Flamengo subindo na tabela com a vitória depois de toda a rodada é 5º colocado com 56, mais um grande jogo, Emanuel, e uma grande vitória do Flamengo. Uma grande vitória, sim, e o torcedor flamenguista está feliz porque dá para a gente já ver ali o trabalho do Tite. É, talvez não ofensivamente tenha melhorado tanto, mas defensivamente o Flamengo hoje é outra equipe. Está marcando muito mais, sabendo jogar mais na marcação, coisa que o Flamengo sofria muito, tanto com o Jorge Jesus como com os outros, sofria muito, mas com o Tite hoje já não está dando tanto espaço para os times adversários. O Palmeiras no início do jogo chegou com a cobrança de uma falta, que a bola passou ali na pequena área, levando perigo para o Flamengo, e somente isso. E uma ou outra jogada individual do Endrick, somente. Entendeu? E o Palmeiras, Beira, que foi feita algumas mudanças pelo treinador Abel Ferreira, que vinha há 4 jogos sem perder, se não me falha a memória, com 4 vitórias, que ele havia mudado o seu esquema. Ele estava jogando com 3 zagueiros. O Luan, o Gustavo Gomes e o outro jogador lá que me fugiu o nome agora. Mas nessa partida eles simplesmente não jogaram, entendeu? Estavam muito mal posicionados. Porque quando você joga com 3 zagueiros, você faz dos alas atacantes, né? Eles não são laterais, eles são alas. Então o Mike, que ele colocou No time, não tirando, sacando o Marcos Rocha, que todo achava que o Marcos Rocha ia começar, né? E ele estava com o Mike, que já vem jogando alguns jogos de titular realmente, e o Piqueires jogando pelo outro lado, muito adiantados. Então fica aquela linha de 3 zagueiros. O Gustavo Gomes, que eu frisei aqui, que é lento, não tem muita velocidade, é um baita de um jogador, é um dos melhores zagueiros daqui da América do Sul, mas é lento. Então ele estava fazendo como se fosse um lateral direito. E o Flamengo se aproveitou disso. Você vê que no primeiro gol, o Eric Pulgar, que conseguiu um passe fantástico, que não é todo jogador que consegue meter uma bola daquela. E quando ele meteu aquela bola com uma belíssima movimentação do Pedro, pegou os três jogadores, os três zagueiros do Palmeiras em linha. E aí, meu filho, mesmo com um jogador sem muita velocidade como o Pedro, fica fácil. Então o Pedro só deu um tapinha na frente e fez o primeiro gol do Flamengo. Você veja no segundo gol do Flamengo, Bira, o goleiro Rossi deu o pessoal diz um lançamento, mas para mim é um chutão. É um chutão. Um chutão. E o Cebolinha, cara, foi de uma categoria incrível no domínio da bola. Dominou a bola e já chegando ali o time do Flamengo na cara do gol, fazendo o segundo gol, né? Então, cara, é muita falha para um time jogando com três zagueiros, como estava jogando o Palmeiras. Então o Flamengo foi melhor do que o Palmeiras, né? Distribuiu bem as jogadas. Até naquele que eu falei aqui antes, que o Flamengo não está tocando a bola muito como vinha tocando antes, nesse jogo ele já conseguiu tocar mais. O Veiga não entrou nessa partida, estava muito mal, não aparecia, não conseguiu jogar. O único jogador que eu vi ali que ainda ocasionava algum perigo contra o Flamengo era o Endrick. O Breno Lopes também estava bem. Vai ficar nessa dependência só de Endrick agora? E com a expulsão do... na volta do segundo tempo, ele desfez o esquema de três zagueiros, né? Isso. Mas imediatamente teve o zagueiro expulso. Aí teve que... Ali já teve que sacrificar o Breno Lopes, sacando ele para entrar um zagueiro para novamente fazer a função ali do Gustavo Gomes. E isso prejudicou muito o Palmeiras, sem dúvida alguma. Mas foi um jogo abaixo daquilo que o Palmeiras rende, né? E o Flamengo se aproveitou muito bem disso e conseguiu uma vitória muito boa para ele. Flamengo que volta a sonhar com o título, viu? Ele volta a sonhar com o título. Volta sim, é candidato forte, está encostando. E é time de chegada, viu? Não pode deixar o Flamengo chegar, viu? Não pode, mas não pode mesmo. Que é time de chegada, velho. Quando chega, chega com tudo. É isso, já é quinto colocado o Flamengo com 56 pontos, como frisei. E a equipe do Palmeiras aí, depois da rodada, é o terceiro colocado com 59. Seguindo com a 33ª rodada da Série A do Brasileirão, a gente vai agora para o Goiás, que em casa perdeu para o Santos pelo placar de 1-0. Goiás ali é o 18º colocado com 35. A equipe do Santos respirou um pouco, chegou a 13º colocado com 41 pontos. Goiás e Santos? Isso. Santos venceu? Venceu. Fora de casa, o Goiás. 1-0. Cara, que pra mim, o Goiás decretou aí sua queda. Seu descenso. Perder em casa pra um time que tá lutando lá embaixo também, né, pelo rebaixamento, fica difícil a situação do Goiás, de buscar uma recuperação. Eu não acredito que venha conseguir a se recuperar, viu, Bira? Porque perdeu uma partida jogando em casa contra um time que também está naquela briga. Então a situação do Goiás se complica de vez. E a do Santos está tranquilizada, meu amigo. Chega aí a 41 pontos. Vai se aproximando muito ali daquela meta almejada por todos os times, que é chegar a 45 pontos. Com mais 4 pontos ele se livra. Isso. Né? Fica bem mais tranquilo aí o time do Santos para trabalhar os próximos jogos. Uma coisa bonita que eu vi uma reportagem hoje, eu não sei se a palavra será essa, se eu souber me expressar ou comentar o que eu vi hoje uma reportagem, é que quando o Santos chegou a estar ali à zona de rebaixamento, à beira da zona de rebaixamento, os torcedores foram cobrar, né, mais passivamente, como está tendo hoje uma conversa entre torcedores e jogadores. E já há pouco, antes de vir para cá para o esporte, eu vi uma reportagem um tanto ameaçadora por parte de torcedores do Cruzeiro, né, que não vamos quebrar patrimônio do clube, vamos sim ameaçar os jogadores pelo corpo mole que estão dando em campo. Ou seja, vamos ameaçar mais é o jogador, a família. E eu acho que da forma para prejudicar a equipe do Cruzeiro vai ficar bem difícil, né, se acontecer da forma que aconteceu. O Santos, pela conversa que teve com os torcedores, vem jogando bem. Você veja, hoje o Santos já é o 13º colocado com 41. Mas seguindo aí, Emanuel, só dizer que não adianta o torcedor quebrar ou ameaçar. Não, e principalmente, cara, ameaçar a família. Cara, os caras estão em casa, estão vivendo sua vida, não tem nada a ver com o time, com o futebol. E a nota foi pesada. O que é que um filho de um atleta tem a ver com o jogador? Nada. Cara, isso é um absurdo.